las nalgas de mandarín. Então, vou-vos falar hoje um bocadinho de uma série que descobri no Netflix. Estava ali a passear pelo Netflix a ver o que é que havia de ver de novo e vi uma série que se chama Lilyhammer. E então é uma série norueguesa de 2012, teve 3 temporadas, já terminou, e foi a primeira série a passar no Netflix norte-americano como conteúdo exclusivo do Netflix nos Estados Unidos, porque a série era norueguesa, nunca tinha passado nos Estados Unidos, e foi o primeiro exclusive content da Netflix. A série, o ator principal, que é também o guionista, o produtor, é o faz-tudo da série, é o Steven Van Zandt, que basicamente é conhecido como... como é que ele se chamava nos Sopranos? Está-me a faltar o nome. É o Silvio Dante, é dos Sopranos, para quem viu os Sopranos. Basicamente foi a única coisa que ele fez. Ele também faz parte da banda... ele faz parte da banda do Bruce Springsteen. Exatamente. Mas, assim, de cinema e de televisão, acho que a única coisa que ele fez foi mesmo os Sopranos. Ele aqui também é um mafioso. Aliás, o primeiro episódio faz logo uma introdução muito bem feita à série. Ele é um mafioso em Nova York que trabalha para um grande chefe lá da máfia nova-iorquina. E ele decide... em tribunal fazer o snitch, agora estava a faltar a palavra em português, né? O gajo é chibar, tipo, bufo, chibar, porque não concordo lá com qualquer coisa que o gajo faz, e então decide chibar-se e acaba por ser uma testemunha-chave no processo contra a máfia. Depois, no programa de proteção de testemunhas, ele pode escolher onde é que quer ser colocado e ele escolhe ir para Lillehammer, na Noruega. E porquê é que ele escolhe? Porque Lillehammer foi em 1994 o sítio onde foram as Olimpíadas de Inverno. E então ele gostou muito de ver na televisão e disse: olha, então eu quero ir para Lillehammer. E a série toda, pelo menos a primeira temporada, é a adaptação dele como mafioso, não é? Com os seus princípios de mafioso, numa sociedade em que tudo é feito através da conversa, tudo é correto, ninguém comete crimes, ninguém faz nada. E então acaba por ser um drama-comédia muito bem feito, muito equilibrado. O que é engraçado é que tu vês claramente que é uma série de comédia, mas acaba por não ser uma série parva, ou seja, ele consegue aparvalhar ali vários momentos, mas sem ser uma coisa muito parva. E a piada da série é que consegue ser violenta, porque tu vês malta a morrer ali à punhada, pregos nas mãos. O gajo tem uma cena muito engraçada, um episódio que ele é preso durante 2 ou 3 dias, e então é o choque dele na prisão, porque a prisão parece um hotel, tem tipo cortinas, tem uma caminha, uma televisão, eles... tem que ir fazer trabalhos juntamente com os guardas e contar histórias e tocar flauta. E aquilo é mesmo a realidade na Noruega. E ele diz: bem, eu vim passar aqui uns dias de férias. E então, pá, tem coisas muito engraçadas. Mas tu vês cenas em que ele lá, por exemplo, na prisão, há lá um mauzão da musculação que diz: ah, esta comida é minha, não sei o quê. E ele diz assim: tu não me tiras a Santos. E ele: espera, mas tu não me tiras a Santos, mas quem é que tu és? E não sei o quê. E o gajo pega no coisa de pregar pregos e espeta-te um prego na mão, e isso aparece na série. Ou seja, não é uma comédia normal em que se evita violência ou que se evita cenas mais complicadas, não. Eles conseguem misturar muito bem o drama com a comédia, apesar de ser claramente uma comédia. Não te tenta nunca arrancar nenhuma gargalhada daquelas cenas parvas, aqueles sketches que acontecem em muitos filmes que fazem aquelas quedas, aquelas estupidezes para a gargalhada, mas se põe-te a sorrir muitas vezes ao longo dos episódios. E portanto, foi uma surpresa muito agradável. São 10 episódios cada temporada, pelo que eu estive aqui a ver na internet, aqui nos sites de críticas. Os melhores episódios estão na segunda e na terceira temporada. Portanto, eu que já gostei da primeira, é um bom princípio. Só viste a primeira? Só vi a primeira, acabei hoje de ver a primeira. São episódios de quanto tempo? 50 minutos, mais ou menos. Mas vê-se muito bem, porque é sempre ali muito bem disposto. Portanto, não... É inglês? E, pá, ele fala em inglês, mas as outras personagens falam todas em norueguês. Ah, só que como o gajo tem um passado, o pai era norueguês, ele consegue perceber, só que não sabe falar bem, então o gajo fala em inglês e as outras personagens vão falando em norueguês, de vez em quando dão umas palavras em inglês, mas a série é norueguesa, portanto não... não tem aquela estupidez de estar na Noruega e toda a gente a falar inglês, não. Pois. Mas vê-se muito bem, pá, é muito chique. Por exemplo, um dos episódios finais está ali um momento de algum stress, de alguma tensão, que há um rapto ali de um miúdo, etc. Epá, e a cena é muito bem feita, eles metem-se ali dentro de um, quase de um daqueles parques de atrações com trolls e tudo e mais alguma coisa, e há realmente ali alguma tensão, e eles como é que arranjam maneira de desanuviar a coisa e daquilo ser basicamente o que é uma série de comédia? A fuga de um dos personagens é feita num kart, e então ele vai pelo kart ali por fora pela montanha. Epá, é uma série muito inteligente. Para mim o principal problema da série acaba por ser também o seu maior trunfo, que é o Steven, como é que ele se chama? O Steven Van qualquer coisa, que eu acabei de dizer há bocado, o Steven Van Zandt. Que é o ator, epá, o gajo é muito mau ator, tu vês mesmo que o gajo nunca deve ter tido aulas nenhumas de representação, nada, porque o gajo força completamente as caretas todas, as emoções, epá, tu vês que o gajo é mau ator, mas como é uma série de comédia, aquilo é tudo para a parvície, basicamente passa. É um mafioso, na Noruega passa. Ah, outra coisa muito importante, o gajo logo no primeiro episódio, o gajo muda-se para a Noruega, e a primeira coisa que ele faz é numa terrinha muito apacata que não existe sequer nenhum bar, nada, o gajo abre um bar de alterno com casa de strip e tudo mais, alguma coisa, que basicamente é o trabalho dele e a maneira que ele agora vai arranjar dinheiro. Epá, está muito engraçado. Já é uma série de 2012. É, teve 3 temporadas. Já foi cancelada. Já acabou. Teve foi só cancelada. 3 temporadas. Ninguém foi cancelada. E a Netflix foi buscá-la. A Netflix foi buscar, porque a série era lá de uma produtora ou de um canal qualquer norueguês, e a Netflix foi buscá-la e foi vendido na altura como o primeiro conteúdo exclusivo da Netflix nos Estados Unidos. Exatamente, mas não foi produzida pela Netflix. Não foi produzida pela Netflix. Na altura a Netflix foi buscá-la. Porque a série na Noruega que teve recordes de audiência brutais, acho que foi vista por quase 1 milhão de espectadores, e 1 milhão de espectadores na Noruega é 1/5 da população. Pois, é quase toda a gente. Portanto, é quase toda a gente. Tipo o Rock Santeiro em Portugal, em 1980. Exatamente. Mas fica a recomendação, e estou muito curioso para ver agora a segunda e a terceira, porque pelo que eu vejo aqui, a segunda e a terceira foram ainda bem melhores que a primeira. E é normal, normalmente. A primeira é só a introdução, a segunda e a terceira devem ser melhores, portanto estou curioso. E está tudo no Netflix, portanto quem tiver Netflix é fácil de apanhar. Boa dica.